patrocínio, sério. Estamos chegando com o Pretinho Básico mais uma vez pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, de verdade, é um privilégio poder falar tanta bobagem para tanta gente. Chegamos com o Big, a telefonia Big está conosco aqui no Pretinho Básico, e da Miller, a moda está nas ruas. E aí, Marcos? Show de bola! Hoje à noite vamos curtir, né? Um prêmio, mais um prêmio gostoso. Hoje, né, buscaremos lá no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, no evento de entrega dos prêmios Top of Mind, dois canecos. Atlântida. Buscaremos o caneco pela Rádio Atlântida, por ser pela 29ª vez, sei lá se é a 29ª ou 22ª vez, enfim, é a rádio mais lembrada pelos gaúchos, e também o blog do Pretinho pelo segundo ano consecutivo, segundo ano da categoria, segunda vez que o Pretinho blog é lembrado, o blog mais lembrado pela galera. Estamos aqui recebendo também o KG e o Potter, que está muito bem vestidos, ambos. Tudo bem, KGzinho? E aí, tudo. E a gravata, certo. Cadê a gravata? Tá dentro do carro. Ah, beleza. Tem que apertar a gravata, Potter. Tem que ir de gravata. Tá ótimo, só tem que ir de gravata. Maurício Amaral, beleza? Eu vou de gravata. Tudo bem, Alcemar, vai de gravata? Ah, vai de gravata. Ah, o Semar de gravata, marmita. Vai estar demais. Chinelo? Pode ir de chinelo? Pode de chinelo. Pode de chinelo, desde que vá de terno completo. Chinelo, cueca e gravata, só. Tem que entrar na internet pra ver o que era passeio o completo. Completo. É terno com gravata. Tigre, né? Vai Tigre. Na internet pra ver o que... Mas é isso aí, meu, é isso aí. Beleza, Semarzinho, tudo certo? Tudo tranquilo, muito bem. E o Anônimos Gourmet tá aí? Uai! Agora em HD! Muito bom! Vamos nós aqui com o Pretinho Básico até as 19 horas. Meu nome é Alexandre Fetter e o Banco Central lançou, nesta terça-feira, novas regras de funcionamento dos cartões de crédito. Entre as principais novidades está a limitação do número de tarifas cobradas pelas operadoras. Poderão ser só 5 a partir de agora. A exigência de um pagamento mínimo de 15% da fatura a cada mês. Hoje esse percentual é de 10%. E o número de tarifas de cartões hoje chega a mais de 80. Sério? 80 tarifas pra tu usar teu cartão de crédito. É tarifa, eles vão deixar mais cascudo de todas, né? Que aquela do exterior. É, o saca no exterior, aí tem uma tarifinha e anuidade, mas só assim. No exterior tem que pagar à vista. Não, e saque de grana também, não precisa, né, mais. Não, é que tu tira dinheiro no exterior, tu paga uma taxa. Funciona mas paga assim, à vista, ó, né? Depende do banco, tá? Mas a média, o que acontece é o seguinte. Tu retira dinheiro com cartão de crédito no exterior da tua conta corrente ou do paga crédito. Um IOF de 0,38 mais uma taxa de que normalmente gira em torno de $2.50. Tá retirando a tua conta corrente, retirando essa grana no teu cheque especial, essa grana que é emprestada, sei lá, e tu vai pagar na tua fatura. Aí o IOF que é aplicado é de 6,38%, que é esse reajuste que o Banco Central fez esses dias, e também para compras com cartão de crédito no exterior, 6,38% de IOF. Eu tava te vendo falar agora sobre isso, Marcos Pianges, e pô, tu é um cara que viaja o mundo, né, vai pro exterior com muita frequência. Cidreira, normalmente. Bom, cidreira está no mundo. É, exato. E me lembrando que no ano passado, nesta mesma noite de hoje, nós estávamos lá no Grêmio Náutico União para receber os prêmios do Top of Mind, os mesmos prêmios que receberemos hoje. Não é a minha, né? Não é a minha, e, né? E lá estava Marcos Pianges, estavam sentados na mesinha e tal, e de repente chega o garçom com uma marca de cerveja, a marca A de cerveja. Sim. Para convidados, top, né? A top, e a marca top B Z, né? Para Z. Nós, né? E aí o Marcos, aí ouviu-se o seguinte diálogo. Marcos Pianges. É que a gente tá numa mesa mais afastada, eu e o Maurício. Sabe o que aconteceu? Mais afastada. Sabe o que aconteceu? Nós entramos de penetra na festa no ano passado. E aí, portanto, quando as pessoas nos enxergam, o pessoal do Pretinho. Ah, mas o pessoal do Pretinho não tava convidado. Põe no canto. Mas temos que botar eles lá no cantinho. Bota lá no cantinho. Aí, gentilmente, a rapaziada nos botou no cantinho, lá na mesa. Uma mesa redonda bonita, com uma toalha bonita. Não precisava nem toalha pra nós. Botaram uma toalha e tudo mais. Mais ou menos isso. Foi ali na hora, né, Maurício? Foi ali na hora, exato. E aí, alta atenção. Não tinha nem o arranjo, nem o arranjo. Arranjo na mesa tinha. Nem precisava pra nós arranjo. Vamos tomar um uísque aí, é nós, a nossa ala ali, Nato Nobles. E ali no meio, Chivas. Os diretor, o Fetter, tomando Chivas. Não, eu tava assim, não. Não tem como tomar Chivas aqui nesse lado. Não! Tu vai beber Nato Nobles! O cara olhou pra nós e falou isso. E aí eles começaram a servir comida. Nós com fome, né? Eu morri com fome. Pô. Era um pato, lembra que é pato? Sim, um pato duro. Bom, né? Muito bom. Duro, difícil. De... Agora aí chegou. Ah, chegou o pato, vamos servir. É que vocês não estão acostumados a comer pato. Primeiro pra quem? Nem eu, mano. Primeiro pra a VIP ali, que tava tomando Chivas, certo. Chegou o pato primeiro. Certo. Já tinha gente repetindo. E eu e o Maurício Verde ali na ala. Cara, para de falar tu e o Maurício, cara. Eu tava nessa mesa também. Tava nada, cara. Tu tava onde? Tu tava onde? Tava junto. Dando risada. Mas o que importa, cara, o que importa é que este ano nós somos legitimamente convidados do evento. Então estaremos lá numa mesinha bonitinha, inclusive tomando a marca A da cerveja. Vamos ver. Tomara, certo? Né, cara? Porque se for maltratado de novo... Hoje eu vou tomar essa água, cara. Não interessa a cerveja hoje. Tá bem, então. Vou dirigindo. Obras vão dar cara nova à Avenida JK, aqui em Joinville. JK. O projeto prevê o plantio de flores de época, baixas e coloridas, e instalação de uma cerca para impedir que as pessoas atravessem a avenida no trecho onde há os canteiros. Ah, legal. A substituição das azaleias, plantadas há décadas e que começaram a ser arrancadas há 2 semanas, provocou críticas. Pobre das azaleias. Paisagistas consideram a espécie uma das melhores para absorver a poluição sonora no trecho, onde há grande movimento de veículos, e questionam a troca por flores de época, que exigirão gastos com replantios. Ah, porque é verdade, são de época. A cada época tem que plantar outra carga. Por quê? Mas flor é mais bonito que azaleia, né? Flor é mais bonito. Pô, que azaleia é bonito, cara. Azaleia é um calçado. Não, cara, cala a boca. Calçado ali de sandália. Azaleia é bonito. Eu tenho azaleia em casa. É bonito. Dois, três. Tu é gay. Pô, porque eu tenho azaleia em casa, eu sou gay. Cara, só pergunta quem mais aqui tem azaleia em casa. Você matei. Tem ou não? Tem, não. O Adão. Mas eu acho que chama o Arizoli. Ô, Alcemar, hoje que eu tô vendo pela primeira vez, você tem um coração tatuado no braço, Alcemar. O coração tatuado aqui? Escrito mamãe. Tem que ver aquela música, coração tatuado no braço. Ah, não é mamãe que tá escrito, é Adão. Adão. Ah, cara, impressionante, cara. Impressionante. Olha só. Municipários rejeitam proposta da prefeitura e permanecem em greve. Servidores municipais de Porto Alegre decidiram não aceitar o reajuste de 7% nos salários. Nova assembleia da categoria será realizada na quinta-feira. Os azuizinhos, a gente já sabe que aceitaram a proposta, né? 6%. De 6, alguma coisa por cento lá. Ou seja, se o azuizinho ganhasse R$1.000, ele vai passar a ganhar? R$1.060. Isso aí, boa, Potter. Muito bem. Empresa perde direito de construir túnel da BR-101 Sul em Tubarão. Quando nós vamos nessa, cara? A empreiteira foi desclassificada porque sócios seriam donos da empresa que fez o projeto. Porra, que beleza, o que é proibido, cara. Amigo? Segundo o DENIT, o impasse não põe em risco o término da duplicação. Não. Da BR-101 em junho de 2014. Ou seja, em 2014, em junho, Copa do Mundo, nós não vamos ter BR-101 duplicada, não vamos ter aeroporto, não vamos ter hotel, não vamos ter metrô e não vamos ter estádio, mas vamos fazer uma Copa do Mundo show de bola. Ah, isso é demais. Um amigo meu levou uma guampa da namorada dele e falou assim, e ainda querem fazer Copa do Mundo. Qualquer coisa que der errado hoje no Brasil vem seguida a frase, e ainda querem fazer Copa do Mundo. Qualquer coisa. Cara, o Brasil não ontem, tem cara, e ainda quer fazer Copa do Mundo. Ainda. O Brasil não tem competência pra fazer Copa do Mundo. Vai rolar a Copa, vai ver. Cara, olha a Veja dessa semana, cara. A Veja é uma revista que gosta de fazer o que a Veja faz. A Veja tá mostrando a verdade ali, cara. É verdade, né? Tu leu a reportagem toda, cara. Tem um exagero, um monte de exagero. Já entrou um monte de reportagem. Até a Folha já foi contra a Veja, falou que tem um exagero na reportagem. Hoje eu tava lendo a Folha lá. E aí tem um exagero na Veja, sabe? É 2038, não sei o que. Eles vão botar no meu matemático. Não, em 2038, o Brasil faria uma Copa como a da Alemanha. Foi a melhor de todos os tempos. Tá. Entendeu? Aí faria uma Copa como a da Alemanha. Agora, a da África do Sul nós vamos fazer em 2014. Os trancos e barrancos vamos fazer. Vamos fazer, Galvão? Rolou um papo. É, amigo, vamos fazer. Copa do Mundo. Hoje que Porto Alegre pode abrir a Copa. É, o Tarso Genro quer que Porto Alegre abra a Copa, né? Porque mas não tem como. Por causa do número mínimo de lugares. Só né? Se for na Arena do Grêmio. É, a FIFA quer 65 mil lugares para um estádio receber a partir de abertura da Copa. O Beira-Rio estourando a tanga. 59 mil. Mas a Arena do Grêmio. O projeto é 56 mil. Mas não vai ter o outro, o Mineirão, por exemplo. Quantos vai ter? Pois é, mas é que aí... Que não tá não, definido é o lobby pra começar a Copa, é só o lobby, porque seria São Paulo, e São Paulo tá feia a coisa. E Brasília também tá feia, os caras conseguem demolir a equipe. O Rio vai ser, no Maracanã não, vai ser um encerramento. Agora. Agora vai ver a final, né? Deveria ser no Mineirão. Tá bem. Vamos lá, né? Vamos fazer o quê? Vamos esperar o tempo passar. Começar a chegar as hordas estrangeiras no nosso país, sabe? As suecas. As torcidas, as outras línguas, sabe? As outras culturas, essa mistura. Cara, vão chegar. Clima de Copa. Vão chegar. A gente adora o clima de Copa longe de uma Copa do Mundo. A Argentina podia ficar em Belém, né? Não, a Argentina tem que ficar aqui em Porto Alegre. É verdade. Claro que sim, pra nós olhar a Argentina. Você já conhece essa Argentina, cara? Traz pra casa holandesa. A gente aqui no Brasil, cara. Não, o ideal seria um time da Argentina com a torcida da Suécia. Não, a gente já montou o grupo perfeito. O grupo perfeito seria a Suécia, Holanda, República Argentina Tcheca. Com cabeça de chave. República Tcheca. É. Cara, não, não vem com essa Argentina, senão eu tô num caquedo. Que isso? Foi viajar pra Argentina, agora só tem caco. Só tem caco, só tem caco. O que foi fazer na Argentina? Foi fazer pra baixar a Argentina, não conhecia? De parada gay, foi casar? Não, você não achou nada comigo, não. Calma, calma. Não, mas só tem caco na Argentina. Por causar com Adão. Ah, tá bem, 6 e 12, vamos dar uma giradinha aí, vai, Potter. Ah, gente, eu acho que vou ter que contar uma piada, né? Piada do Potter! Potter! Apoio! Chicletes da Gina, agora novo sabor, várias frutas. Aqui vai a piada do Fábio Cândido Pereira. Tinha um louco parado na calçada quando um carro para bem na sua frente. Parei. E aí o motorista chega e pergunta pro louco: ô amigo, uma informação por gentileza aí, onde é que fica a rua 13 de maio? Maio. Aí o louco põe a mão no queixo, ergue o pescoço, olhando pro horizonte, pensa maio, alto. 13 maio, maio. 13 de maio. Maio. 13 de maio. 13 de maio. Aí ele olha pro motorista e pergunta: 13 de maio de que ano? Mais um! E aí o telefone do hospício toca e um dos loucos atende. Alô! E aí o cara do outro lado da linha pergunta, né? Alô, aí é do hospício? E aí o louco responde: não, não é não, aqui nem telefone tem. Ei, chega! Boa, chega, boa, chega, boa! Esses caras estavam guardados há 3 semanas. Tá ótimo, eu gostei. E aí, Cajezinho? Verdade sobre os machos. Boa. Você é um macho, Alexandre Fetter? Com toda certeza. Então vamos lá para alguns testes, assim, ó. Mulher, quando tá almoçando, pede uma Coca Light, uma lata de Coca Light. Certo. Homem, quando almoça, pede uma Coca 600ml. Ok. Macho aponta pro garçom e diz: traz uma gelada! É que tem horas que mesmo o cara sendo macho, não pode tomar uma ceva sempre no almoço. Macho sempre tem que trabalhar depois, irmão. É, terça-feira. Hoje eu não tomei. Macho que é macho vai trabalhar. Vai trabalhar, vai trabalhar. Mas não interfere. Não sei por quanto tempo, mas vai. Mulher quando derruba uma bolacha junta e joga no lixo. Homem quando derruba uma bolacha, dá pro cachorro. Macho, quando derruba a bolacha no chão, junta, sopra e come. Boa! Eu ainda piso em cima antes. Tem a teoria dos três. 5 segundos. Eu falo, não deu 5 segundos e como? 5 segundos. Isso. É. Não, verbes, não, 5 segundos no chão. 5 segundos é uma enormidade. Então. Não é, não. As bactérias não chegaram no alimento. Não, elas são muito devagar. É, imagina. As formiguinhas. Que não mata, engorda. Hoje tem uma notícia que a vuvuzela, quando tu assopra, ela espalha milhões de bactérias. Bactérias, imagina, claro. Passa até tuberculose, uma vuvuzela. Cara, se eu conheço o Brasil, a gente vai inventar um negócio pior que a vovozela. Berimbau, vai todo mundo com berimbau. Ah, isso, bem prático. Mas é quando sai briga. Eu acho que vai ser uns berrantes, cara. Ah, tá maluco, cara. Uns berrantes. É, o lance... Chamar boi, né? Chamar boi, vai ser o lance do Brasil. A vovozela do Brasil. Porque nós conseguimos, né? A gente acha que não. A África lá fez a pior coisa que poderiam ter feito. Nós conseguimos fazer pior. Não, mas qual é que a vuvuzela é um digamos, um instrumento tradicional, assim. A vuvuzela é chata pra caramba. Na África. E no Brasil, qual seria? Não tem, de som não tem. Tem, exato. Vamos pensar num aí. Tem que ser aqueles sabe aqueles lances que os patrocinadores do planeta, do Atlântida Festival e tal, os caras fazem porretes de plástico? Sim. Assim. Mas que não faz barulho, né? Faz barulho, um no outro. Pá, pá, pá. Faz alto barulho. Mas não vai ter. A gente mulher vai coloca o arroz de um lado do prato, feijão de outro e coloca um pedacinho de carne bem no cantinho do prato. Homem coloca arroz, feijão por cima e larga um bifão com molho por cima de tudo. Aí. macho coloca duas conchadas de feijão dentro da panela de arroz, coloca o resto da carne toda junta e frita um ovo ainda e bota por cima. Que fome, tomara que seja isso hoje à noite lá. Arroz, feijão e ovo frito. Bife e ovo frito. Já tenho a receita, depois te passo. É pato, parece. Mulher acorda pela manhã, toma banho, se arruma e vai trabalhar. Bem cheirosa. Homem acorda, não toma banho, se arruma e vai trabalhar. Macho acorda no susto, depois de ter ligado 3 vezes a função soneca, e vai trabalhar direto, porque ele dorme com a roupa do trampo. Ainda mais no inverno, né? Meu irmão uma vez ganhou uma caneleira e dormiu de caneleira. Gordo. E aí tinha educação física no outro dia, entendeu? Então ele botou a caneleira, a meia alta e dormiu. Mulher, quando tem frango, come uma sobrecoxa. Oh. Homem, quando tem frango, come 2 coxas e 1 asa. Boa. Macho, primeiro que pro macho não existe frango, é galinha. E ele come os 2 pés da galinha, o pescoço e a sambiqueira. Não tem como. Pé de galinha não tem como. Ah, pare, não, a sopa como. De pé de galinha, é, cara. Não come o pé da galinha, tá ali dentro. E a sambiqueira, tu sabe o que é? É o jogador. É o sambiquinha. É o bocal, o cóccix. Não posso explicar. É cóccix. Mulheres, eu sei soletrar cóccix. Desculpa, só um pouquinho. É questão de ordem, cara. Soletra pra nós essa palavra que tu acabou de dizer aí, cara. Vai. C-O. Loucura no caderno. C-O. Não, C. C. O. O. O tá correto. C. C. C. C. C. C. C. O. C. C. Certo. Cox. X. C-O-C-C, tá certinho. Parabéns. E com acento agudo no O. Então é cóccix. E não cóccix. Não, cara. Cóccix. É C-O-C-C-I-X. Cóccix. Tô com cóccix. É cóccix. Vem, Maurício, vê se é mesmo. Vou fazer uma cóccix. Pronuncia. Bota a mulher do Google ali, meu, pra ver como é que ela fala. Já tem a pronúncia, que é cóccix. Cóccix. Ah, é cóccix. Cóccix. Não, se diz o X do X. Como é no inglês. Como... pronunciando C-O-K-C-I-S. É mais fácil falar. Cóccix. Mas cóccix é o último ossinho da coluna vertebral. Tá, é a sambiqueira. Imagina que a galinha não tem cóccix. Tem sim. Claro. Sabe como é? Tem. Bom, mulher escolhe sempre aquele rapaz bem vestido e com dinheiro, né? Homem escolhe sempre as mais gostosas, pra depois poder contar pros amigos. Macho pega a primeira gordinha que vê pela frente e no outro dia conta a vantagem. A minha gordinha valia por 3, velho! Mulher vai ao aniversário da família bem vestida. Homem vai vestido ali com o que ele sentir melhor, bem tranquilo. Macho vai de bermuda, camiseta de campanha de vereador e havaianas. Pedreiro, né? Alcemar, pedreira só camisa de vereador, né? Camisa de vereador. Deputado não vale. Deputado não vale, não. Dependendo da ajudinha, né? Tem que ser de eleição antiga, né? Não vale. Ou aquela física furadinha, sabe? Que não tem mais. Mulher, quando a casa pega fogo, ela pega o álbum de fotografias e suas joias e sai correndo. Homem, quando a casa pega fogo, pega sua carteira, chave do carro, verifica se ninguém ficou pra trás e sai correndo. Boa. Macho, quando a casa pega fogo, pega o álbum de figurinha da Copa de 90, o controle da TV e sai bebendo uma cerveja. Isso exploda, velha! Tem seguro, velha! Abraço pra todos, manda um fiada pum pro Diogo da Bichos S.A. Agropecuária e pode ficar tranquilo. Pro Dudu lá de Esteio. Jader Júnior, vulgo Nunes de Esteio. Ô mãe, ô mãe, me dá R$1,50. Pra quê, meu filho? Pra eu dar pra um velhinho, mãe. meu filho, que bonito. Que velhinho, meu filho. Qual é o velhinho? Aquele que grita sorvete! Olha o sorvete! Anônimo! É aqui, Anônimos Gourmet, sempre com você. E agora, em HD! E hoje, salsicha frita! Não, salsicha frita é ruim de negócio. Salsicha frita. Espera. Olha os ingredientes. Dois ovos. Farinha e salsicha a gosto. Não pica. Não pica a salsicha. Misture o ovo com a farinha. Passe a salsicha nessa mistura. É a milanesa, então. É uma salsicha diferente. É a milanesa. Deve ser boa. Milanesa. E frite numa panela com a metade cheia de azeite. Bem gorduroso. E sabe como é que fica? Não. Fica uma merda. A salsicha pega toda a gordura e começa a pingar. Tu corta. Tu não dá conta de comer essa salsicha. Tu não consegue. Explode. Tu não consegue, explode. Tu vai... E ela incha, fica parecendo um dedão, sem unha. Dá um nojo de comer. É verdade. Eu dei pro alambico, quase matei o alambico. Não faça isso. O alambico começou a beber já. Já tá bebendo. Quantos anos? 14 anos. É uns 8 ou 7 aninhos o teu alambico. Já começou. E voltaremos. Não faça salsicha, pelo amor de Deus. Não faça. Deve ser ruim mesmo. Meu Deus. Fica o quê? E como é que fica? Fica uma merda. Fica uma merda. Olha, estavam o português, aliás, o francês e o espanhol sentados um ao lado do outro no ônibus, quando de repente sobe uma morena estonteante de parar o trânsito com uma minissaia justa daquelas. Durante o percurso, todo o percurso, sempre discretamente, o espanhol esticava o olho lá para as pernas da morena, coisa que alguns homens fazem, né? Esticam o olho lá para ver as pernas da morena. A certa altura, o ônibus dá uma freada brusca e a morena vai se estatela no chão. Aí o francês olha pro espanhol e comenta: c'est la vie? E o espanhol olha pro francês e diz: eu também! É um espanhol lá de Minas. C'est la vie, diz o francês. Tá bem. Vocês entenderam, né? Claro, sim. Certo. O bom é o sotaque do espanhol. É, espanholzinho lá da Minas geral. Vai aí, Potterzinho de gravata. Manda mais maneiras de... Tu vai de apertar dizer... esse nó, né? Não, esse nó tem só porque eu tava dizendo casual. Tá. Com casual. Não confunda casual com maloqueiro. Não, hoje eu vou na linha. Demais. Modelo italiano que acabaram de inventar. Demais. Tu pisava, ele voava. Vai, velho. Pisava, ele morava, eu lá dentro, a me debater... É, maneira de dizer que vai fazer cocô. Cadê meu CD dos Racionais, cara? Olha aí, ó. Olha tá gravado aí, ó. Já. Tá gravado já. Vou brincar de fazer ilha. Que isso? Fazer vai merda. Fazer merda. Cocô? Pode ser que vai fazer... Brincar de fazer ilha. É, vou desfragmentar o meu CPU. E parece, né, quando tá desfragmentando, fica soltando uns quadradinhos, né, no computador. Putz, cara, eu não tenho. Como assim? Eu não tenho Mac, não passo por isso. Eu venho um bostaço, cai e morreu, né? É um pedaço. Eu tenho, o meu tá parecendo uma zisca de filé. Eu e o Alcimar, a gente troca foto. Eu ia ter mandado hoje. Parece uma zisca de filé no fundo, assim. Ó, é só tá jantando aí, mano. Isca de quê? Isca de filé. A milanesa. Que coisa linda. Comeu ontem lá no... Comeu, vai. Avaliar o cocô é saúde. É saúde. Fica a dica. Vou lá fazer uma revisão do escapamento. Então deixa eu contar uma de avaliar o cocô rapidamente. Dia desses, o filho de um amigo meu tá na fase da troca de dentes de leite pelos dentes permanentes. Ele engoliu um dos dentes de leite. Ai. Botou na da mãe: ó, mãe, tu vai ter que ir lá achar meu dente no cocô, porque eu quero meu dente pra mim, afinal de contas, dente, a fadinha, né? Do dente, trocar, blá, blá, blá. Trocar por grana. E a mãe falou: olha, essa tarefa eu vou ter que passar pro teu pai. E o pai disse: não, senhor, vai tu achar teu dente no cocô. Cara, dito e feito. Veio o guri com a mão daquele jeito. O dente. Achei o dente! Ai, coisa linda que é a infância, né, cara? Criancismo, né? Coisa boa, né, cara? Começou a trocar fotos então com ele, meu. Coisa nojenta. Mas é criança, cocô, cara, dente, tudo é mais. Bom, sabe como é que é? Laboratório de análise. Botar no lugar de novo. Não quis. Laboratório de análises clínicas, eles vivem disso, de mexer o cocô. É, exatamente. Diz que a primeira aula de. Coisa de mais natural da humanidade, né? Que é porque a primeira necessidade do ser humano é comer, né? Já disso, tá na hora da janta, depois, né? Disso vem a digestão e tudo mais, né, cara? É uma coisa absolutamente natural. São as quatro melhores coisas da vida, né? Ok, continuando, Potter. Tinha um professor na PUC de farmácia, lá, onde se estuda análises clínicas, que ele pegava um potinho assim, com coisinha marrom dentro, e aí tirava uma pazinha: isso aqui é cocô. A partir de agora você não tem mais nojo, isso aqui é material de trabalho pra ele vocês. Ele comia. Vocês vão aprender com isso aqui. Aí ele provava. Vocês vão detectar doenças, vocês vão pesquisar e vão crescer em cima disso aqui. Que o homem é o seu lixo, inclusive o seu lixo orgânico. Ah, tem aquela piada clássica. E vocês vão ter que ter mais nojo disso aqui. Aí pegou mais uma pazinha, encheu mais ainda com aquela coisa e meteu na boca. Ali sai 30% da aula e desiste de farmácia. Era mousse de chocolate. Que beleza! Né? Ali o cara aí decide, separa os homens e os guri, né? Sensacional. É. Se bem que farmácia só tem mulher, né, cara? O cara que faz farmácia é meio gay também. Né? Cara, quero mandar um grande abraço pra um bruxo meu que trabalha numa farmácia ali perto de casa e faz MMA. Que é MMA? De... É o boxe, eu não lutei com. Não, MMA é vale MMA tudo. No meu tempo era troca de casais. É, era, vale, tudo, vale tudo. Que MMA. Isso? Continuando o Potter. Vou ali cortar o charuto. Vou dar uma borrada na porcelana. E a última, é finalmente, Fabrício de Oliveira Machado mandou, tá? Vou fabricar um boneco de argila sem braço e sem perninha. Aí, se tu comeu uma ervilinha, um milhozinho, ele vem com olhinho e boquinha. Esses dias eu larguei, na hora que eu olhei, o vaso parecia um dálmata. Tá, mas ervilha aparece? Ervilha. O cara come uma pizza Filadélfia, parece a Carmen Miranda. Chega, né? Chega. Tá bem, continuando. Pérolas do Twitter. Perguntar pro isso, perguntar pro Capuzinho qual é o Twitter dele. Capuzinho, meu velho. Capuzinho dele, segue lá no meu Twitter, meu velho. Passando agora rede social, galera. Boa, hashtag rede social. Tá com a gente agora no Bola Atlântica, rapaz. Seja bem-vindo, rapaz. Valeu, obrigadão. É gremista, né, Capô? Sou gremista, velho. E sempre é onde, né? Na pilhadeira. Na pilhadeira, nessa vibe. Escreve na maior elegância, meu. Escreve no blog Tricolor. No blog Tricolor, meu. O que tem escrito aí? Fala muita coisa do Grêmio. Fala todas as coisas que tu faz na tua carreira, vai, vamos ver. Rede social, meu velho. Rádio Cazuca, meu velho. Eu falo bolsa bola nas costas agora, né, meu velho? O blog do Grêmio, né, meu velho? E os pecas, né, meu velho? E o cara bobeando com o Marquinhos, né, meu velho? Oh, muito bom. Cara, eu descobri esses tempos que o Capu tem uma banda que toca cover de Jethro Tull e Steve Ray Vaughan. Eu digo, não. Só larguei, melhora, Capuzinho. Larguei de mão. Só melhora. Te juro, cara. Mas te ele juro. É da show de? Pois é. Pérolas do Twitter! Tomei um suco devagar porque era suculento. Suculento! Boa, hein? Dedé, né? Nossa, Dedé. Ter uma perna de pau faz Roberto Carlos perder o direito de reclamar de pirataria? Bah! Muito bom, hein? Mais ou menos. Eu queria ser o Internet Explorer, assim todo mundo ia parar de me usar. Boa essa, hein? Eu uso Google Chrome. Essa aí, pessoal, ficou em silêncio. Boa essa, já viram a propaganda do Google Chrome? Não. Uma propaganda que tem. Eu não sei quanto tempo que existe. Que coisa mais linda, cara. É um cara que cria um e-mail pra menina, né? E-mail e vai usando algum serviço do Google, assim. É, enquanto a guria nasce. Até entregar essa conta pra ela quando ela tem a percepção de mundo. Uh-huh. De saber o que é e-mail e tudo mais. E ele vai mandando e-mail pra ela mesmo, entendeu? Bah. Ele abre uma conta e aí ele vai mandando e-mail pra ela. Foto, vídeo, tudo que ela tá fazendo. Aí um dia ela vai abrir aquela caixa e vai ter a vida dela desde o primeiro dia até, sei lá, 12, 13. Cara, e a propaganda, cara, é emocionante. Bah, me arrepiei todo. Bota agora, no YouTube. Cara. Google Chrome. Sério? Chrome. Só bota Google Chrome no YouTube. Acho que vai aparecer. Demais. Linda. Hoje à tarde fui num bar e pedi uma pura pro garçom. Ele me trouxe a Sandy. Sandy. Tô tão carente que se um ladrão chegar pra mim e me falar, me dá o dinheiro, eu digo, só se me der um abraço. Boa. E a última, tem um sonho. Comprar um produto de R$1,99, pagar com uma nota de 2 e falar pro caixa... Fique com troco, baby. Keep the change. Ai, Marcolinha. Vamos numa piada, então? Boa, vamos lá, Marcolinha. Que legal. Alta expectativa, cara. Que legal. Estamos num tribunal. Imaginem-se num tribunal. Tá, okay. Beleza. Eu mesmo vou muito. E o juiz... Quer mandar um recado pra alguém? Dizer pros juízes. Agradecer alguma coisa? Dizer pros juízes. Prezados, nobres juízes, eles não sabem o que dizem. Nossa, não vocês, nós, juízes, eu tô falando dos guris aqui do programa. Os advogados também, né? Agora fala, me lembrei do Márcio lá, nosso ouvinte, que advogado, a gente fez o pretinho, né? Lá na casa dele, era advogado, Márcio, né? E suas duas mulheres. Que beleza. Que beleza. Promotor é só um homem. Deus é o juiz. Boa. Mano Brown. Meu CD. Em uma empresa... No tribunal. Ah, é? No tribunal? No tribunal. Então tá. Não dá pra ir no tribunal? Não, vamos no tribunal mesmo. Né? Juiz, réu... Mandar um abraço pro jurídico da RBS que está nos ouvindo e que tem bastante trabalho conosco. Em uma entrevista de emprego... Mas o dono não. Mas o tribunal, mano! Tribunal! Nós estamos num tribunal. que está contratando. Não. Tem um tribunal contratando. Tu errou, é isso? Tu errou. Não, tem um tribunal. Fazendo, ele fica tribunal. Magoado. Quando... Tem um tribunal, mas toda vez que eu falo tribunal, vocês mandam um abraço pra alguém, pô. Tá, isso é o meu pretinho style. Não, vamos mandar mais. No tribunal, o juiz diz pro réu, sabe qual é... Sabe qual é a sua? Você acabou escolhendo um cúmplice, um bandido da pior raça, o seu cúmplice, sabia disso? E aí o réu fala o seguinte, eu tô ligado, é que eu não encontrei ninguém honesto pra me ajudar. E aí numa entrevista de emprego... Oh, tá. Vai daqui tu quer então, vai. Numa entrevista de emprego, o dono da empresa pergunta... Por acaso o senhor tem alguma recomendação da empresa onde trabalhava? Claro, claro que eu tenho, sim. Qual a recomendação? Eles me recomendaram que eu procurasse outra empresa. Ah, não, tá ótimo, tá ótimo. Ô, meu, a propaganda é do Gmail, cara. Não é do Google Chrome. Ai, que burro. É que o Gmail é o meio do Google, cara. Vai, eu acho que é do Google Chrome. O cara tá dizendo que é do Gmail. É, que o Google Chrome faz um monte de coisa mesmo. É da Coca-Cola, aquela que o cara entra... Classificados do Pretinho. Venho por meio deste... passar adiante uma geladeira. Mas que beleza. Estou doando uma geladeira Consul High Class. Ah, não é bege, né? Pois ganhei uma nova. Foi o Capô. Calma aí, cara. Quem é que falou aí? Foi o Alcemar, né? É que deu o pigarrinho. Alcemar. Não sei que cor, vamos ver. É uma Consul High Class, ganhei uma nova. Como ganhei ela de uma amiga quando decidi morar sozinha, nada mais justo que eu a passe adiante para quem possa precisar. Boa! Que bonito se todo mundo pensasse assim. É verdade. A geladeira está em Joinville e é preciso buscá-la no local. Interesse e dúvidas, entre em contato comigo. Sou geladeiraconsuljoinville@hotmail.com. Será que é boa? Quem? A geladeira. Pô, vendedor. Tenta no Hotmail. Tenta uma troca, cara, de 10. E aí, ela, geladeira, tá gelando bem ainda? Maurício conversando com a geladeira. Posso aí botar minha cerveja pra gelar em ti? Botar meus ovos na porta? Não. Carne no compartimento de carne. Sim. Frios no compartimento de frios. Leite na... Como é que é aquela parte? Verdura. É, verdura. Verdura na gaveta. Tá bem, queridos. Vamos nós, então, aqui com a segunda oferta aqui dos classificados. Vendo filmadora Handycam Sony. Esta super câmera tem lentes causais, vario tessar. Essas lentes estão causando aí, galera. O Maurício tá vendendo melhor uma lente, câmera... né? A melhor lente do mundo, a Causais, né? Não. É. Claro que com é. Com certeza. Super Steady Shot, Night Shot Plus, aquela que filma no escuro com infravermelho. Zoom ótico de 25 vezes e digital de 2.000 vezes. Dizem que é a melhor câmera do mundo essa. Tecnologia híbrida, o que significa gravar diretamente no mini DVD ou numa memória stick. Né, que é a memória stick Duo Pro, memory, ele diz aqui. Que é a coisa mais moderna do mundo. É, não é exatamente moderno, mas ainda é bem eficiente. Almir, não é ainda a tua hora, Almir. É, microfone Zoom com Dolby 5.1, visor de LCD 2.7 polegadas com touchscreen. Oh, tudo isso no Big. Função fotografar, inclusive com foto captura de filme. Ainda acompanham os seguintes acessórios: uma bolsa Sony LCS X30, mini DVDs, dois cartões de memória Sony originais, com um com 1 GB e outro com 4 GB. Ô, querido, repete desde o começo. Não, vai, cara. Todos os cabos, controle remoto e manual em português. Tudo isso vai por apenas R$ 799. É Sony? É Sony. Parece o kit da Atlântida na voz do Capu, é um monte de coisa que tu não sabe. Tu não sabe o que é. Um monte de coisa, tu sabe que tem um monte de coisa. Mas te dá vontade de querer, né? Mas tu não sabe o que é. Mais informações e fotos da máquina pelo e-mail grandecompra@yahoo.com.br. Ô Potter, o nome da propaganda é Dear Sophie. É ela mesmo. Dear Sophie, cara Sofia em inglês. Tá? Exatamente. Ô galera. Ô Almirzinho. Como é que tá o pessoal? Pessoal tá bem, Almir. Tá um prazer aqui esse programa, hein? Show de bola. Esse programa tá chocante. Tá demais. Show de bola. Chocante é muito antigo. Olha a risada, Almir. Tu bebeu, Almir? É o Mato Nobles lá no Top of Mind. O aumento foi convidado? Foi, claro. Organiza. Não, tu não organiza. Tu vai estar lá com a gente, mas tu não organiza. Você separar as mesas. Do palanque lá, irmão. Separar as mesas do palanque ali. Tu vais comer depois de todo mundo. Eu digo pra quem tá sentado muito longe. Vais comer depois deles, querido. Eu só quero ver todos os garçons lá do União que vão servir as mesas hoje à noite, escutam o Pretinho. Eu só quero ver quando chegar na hora de servir a mesa do Pretinho. Não tem problema, garçom é tudo boiola. Não vai fazer nada. Isso, não vão fazer nada com a minha comida. Olha, não faz assim, Almir. Duvido que cuspam na minha comida. Bom... Nunca acontece isso. Eu, por via de dúvida, não vou comer. Não, eu vou pedir pros garçom apenas cuspir na minha. Duvido que cuspam. Apenas cuspir. Duvido que cuspam na comida do Alexandre Fett. Não faz assim. Não faz agora assim. Ferrou agora com ele. Duvido que pegue o pato, esfregue no chão da cozinha e coloque no prato do Fett. Duvido, suas mariconas. Bom, vai, Almir. Tem cota pra curso. Hã? Hoje em dia tem cota pra todo mundo. De novo, Almir, mas esse foi a uma. Mas daí tu não me deixasse falar. Ah, é verdade, é verdade. Então vamos pra cota finalmente? As cotas. Tem cota pra todo mundo hoje em dia. Boa. Tá, negro, homossexual, coisa e tal. Então nós estamos fazendo cota agora pra pessoas que ficam nervosas fazendo concurso. Cota pra pessoas que com dificuldade com número. Cota pra quem pede 2 horas de estudo diário ouvindo PB. Cota pra quem não consegue ver sangue. Cota pra ex-gay. Cota pra quem não gosta de estudar. Demais. Cota pra quem é fã do Restart. Cota pra quem imita o Silvio Santos. Ah, ai. Ih, vai pra lá. Ah, ai. Ele tá imitando o Silvio Santos. Vai, imita mais. Melhor Silvio Santos. Santos do mundo! Vai limitar o Silvio Santos! Quem quer dinheiro? Ah, é muito bom o Silvio Domingo! Faz o Pelé agora! Olha o aviãozinho! Entende? Caetano! Vocês são todos bonitos! Vocês são bonitos! É lindo! Mas vocês são bonitos! É, muito boa a imitação do Caetano! Gilberto Gil, ele só fica falando assim, ó. Fetter, imita o Fetter agora, vai! Classic! Cota também pra quem não se encaixa em nenhum outro grupo das cotas. Boa. Então, se você se encaixa em algum desses grupos, tem cota. Se não se encaixa, tem cota também. Se encaixa nessa última cota. De forma que teremos cotas para todas as pessoas do mundo. Não resolve o problema de ninguém. Não, de todo mundo. De todos. De todo mundo. Tem cota pra todo mundo agora. O homem pode me contratar. Tem cota pra quem tem medo de barata? Não. Não, essa não tem. E rato? Essa a gente não. Cobra. Lagartixa. Por que vocês estão falando isso? Almeiro, o Twitter da Carla Faquinha agora, trancado no trânsito, sempre complicado de pua, mas rindo com os colegas do Pretinho Básico. São impagáveis. Coisa linda, Carla Faquinha. Então vamos lá. O e-mail é: pega o pato e arrasta no chão, @. Duvido, garçomzinho Mariquinha, fazer não. isso com a comida do Alexandre Fetter. Não faz assim, amigo. Ponto, ele tem cabelinho compridinho. Ponto, vai estar de terno perto dos poderosos. www.twitter 23 minutos para 7, show de intervalo. A gente volta em seguida com o Pretinho aqui na Atlântida. O cabelo no espaguete. Aplica. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida, para todo mundo ouvir pelo atlântida.com.br, para todo o Rio Grande do Sul, toda Santa Catarina, pelas antenas da Atlântida espalhadas pelos dois melhores estados do Brasil. 15 para 7, doutor Alceu. Tudo beleza, doutor Alceu? Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Diz aí, doutor Alceu. Isso. A TBF vai antecipar a janela de transferência. Feito! Aí os gringos que vêm jogar aqui podem estrear já. O Grêmio tá feliz com isso. Vocês ouviram uma tirada que o Magrão ligou pro Bola, cara, ontem? Lucas Weber, grande figura, entrou ontem no Bola nas costas. Não ouviu o Bola ontem. Disse aí o seguinte... Que é uma ironia o Grêmio querer abrir a janela pra contratar o Paredes. Não, é o Grêmio quer abrir a janela pra botar o Paredes. Muito boa, né, cara? Bata bem a pelo. O pessoal não gostou muito. Como fez o vizinho do nosso ouvinte de sábado lá, construiu uma janela, construiu uma parede e abriu uma janela. Ah, lá tu ouviu. Legal, cara. Não, eu vi as fotos. Tá, segue aí, seu doutor. O Boca que é o Tevez de volta. Nunca. Impossível. O Boca ganhou o clausura lá? Não. Não, o Boca não ganhou. O River tá perigando ser rebaixado. O Vélez já tem média. Mas o Boca não ganhou agora 2-0. O River tá longe. Ganhou o Super Clássico do River. Ganhou um jogo. O Super Clássico, meu irmão. Mas não é, tá tão bem assim. O Silas avaiu. O Silas avisou. Time que só se defende, perde. Tá aí o Silas. O Silas sabe não, muito, olha, né? Que ele tem muito que, sucesso em vários clubes. Tem, né, que ir pra cima do Vasco amanhã na Copa do Brasil. Se for 0-0, tá empatado, né? 0-0 que é... 0-0 do Havaí. 0-0 Havaí. Mas o time que só quer empatar, perde, né, doutor? É verdade. Tem que fazer golzinho. Que é, exatamente. E o Breitner vai embora do Figueirense. Ah, tá brincando, meu. Exatamente. Não é a hora, Breitner. Ele disse que queria ficar, né? Ele vai pro Criciúma. Putz, vacilo, Breitner. Pô, o Breitner é daquela turminha lá do Santos, lá, cara. Amigo do Neymar, grande, do outro cara, lá, aquele outro atacante lá, o André. Grande, André, grande cara. Pô, joga bola. Pô, uma pena mesmo. Exatamente. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Não, não tem problema, a gente tem tempo, doutor Alceu. Fique bem à vontade. Tá procurando assunto que eu já tenho. A janela, não? Né, tem guria nova no colírio, doutor Pedro. Quem é? A Cris Lopes. Também, doutor Alceu. Uma baita loira. Tá, era tua família. Mas a cota de loiras do programa já está preenchida. Cada um com a sua. Era aí pro doutor Pedro. Obrigado, doutor Alceu. Aí o Zé chega pro amigo e comenta. Tava ali na rua com a minha sogra quando um homem desconhecido deu um tiro nela. Ele levou de mim dois reais. Não, cara. E o cara perguntou: mas por que ele levou dois reais e deu um tiro na tua sogra? Porque se fossem dois tiros, ele cobraria R$4. Tá barato esse tiro, né, cara? Vai, Potterzinho, de gravata! Fala, amigos do PB, meu nome é Thiago e venho falar algumas coisas da minha cidade, Pelotas. Ó, boa. Tchê! As calçadas não têm rampa para deficientes ou, em alguns casos, mal passa uma pessoa. Ó, vamos ver, prefeitura. Mas é verdade, a gente anda sempre de fila indiana lá em Pelotas, né? Quarta... Um atrás do outro. Quarta-feira, segundo o Thiago lá de Pelotas, o vereador Miltinho... Grande cena. Não deu pisca pra dobrar a próxima escola Assis Brasil. Ah, não, Miltinho. Che, mas lá em Pelotas tem que dar pisca. Ó, Miltinho, pra ouvir dizer que o Miltinho dava o pisca. É, pois é. E o Thiago também de Pelotas disse que a cidade, que é polo cultural, não dá apoio para bandas de lá. Olha aí. É, e daqui, olha aí. De poesia, né? E tem que gastar o seu próprio bolso pra promover festivais. Ah, não. Pô, pessoal de Pelotas. Ah, não. Roqueiro gastando dinheiro do próprio bolso. Não existe. Isso tem que ter fim, né? Tá aí o YouTube, como não gasta. Aliás, teve um dos teatros mais antigos do Brasil que fechou lá em Pelotas. Mas o Guarani tá reaberto. Não, mas não é o Guarani, é o outro. Que é uma data. Eu não me lembro. Pode ser 7 de setembro. Tem o 7 de setembro. Mas é demais. É muito bonito. É, assim, é antigo. É que nem o Guarani. É tipo, assim. E é tipo São Pedro, né? São bonitos. Tá, e fechou por falta de iniciativa, por falta de alguém que banque. Pena, né, que, e o Brasil ainda quer fazer pena, Copa do Mundo, né, cara? É brincadeira. E aí de volta... Opa, fala. Não, é o que eu digo. E o Brasil ainda quer fazer Copa do Mundo. É o que todo mundo diz. De volta da pescaria de mãos vazias, o sujeito diz pra mulher: olha, por pouco não trouxe um peixão desse tamanho. Oh. Ah, é? E o que foi que te pediu? É, o vendedor, o cara queria R$20, eu só tinha 15. Olha, o cara vai encarar um touro numa dourada, né? Olé! Dourada, primeira vez dele encarando um touro. E aí o chefe dele diz assim: olha só, o touro que tu vai encarar é muito brabo, uma grande fera. E ele foi especialmente treinado. Se ele correr atrás de ti, te der uma chifrada bem na barriga, assim, é só tu pegar um pouquinho de cocô do chão e atirar na cara dele, que ele sai correndo naquele mesmo instante. Vamos, peraí, meu, se não tiver cocô no chão... Olha, a hora que ele for correndo na tua direção, vai ter cocô no chão. Fica tranquilo que vai ter. O teatro é 7 de abril e fechou para reformas de Pelotas. De isso. Aliás, tem uma cena clássica, né? Eu tenho alguns amigos na Polícia Civil, Polícia Federal e tal, e eles têm que invadir, eventualmente, casas de bandidos para, enfim, para prender os caras, para buscar o que tem lá dentro, enfim e tal. E aí os caras, eles escolhem um horário que o bandido acha que vai ser o menos provável. Não, é às 6 da manhã, né? 6 da manhã. A partir das 6 da manhã eles podem entrar na casa. Isso antes aí, não. Ah, antes não pode? Antes não pode. A partir das 6 da manhã pensei que pode. Pudesse. Bom, enfim, então eles entram às 6:01 da manhã, pega o cara lá no melhor momento do sono, enfim, aí diz que a reação dos caras, dos bandidos é essa. É, geralmente. Imagina, tu encontra 25 Capitão Nascimento invadindo a tua casa, armado até os dentes, dizendo: perdeu. Uma vez eu fiz cocô nas calças. Pelo amor de Deus. É mesmo, Almir? Fiz cocô nas calças. Como, cara? Como é que foi, amigo? Eu era criança. Ah, ah bom. Aí tá, todo mundo. Peguei as gaúchas. Clássico. Tá bem engraçadinho, né, Almir? Vai em festa de bacana hoje, né, Almir? Hoje vai ser legal. Aliás, a gente tá fazendo alguma coisa com a comida. A gente tá organizando, o Almir tá organizando uma caravana pra gente olhar todo mundo junto se bebendo num caso dois. Vamos levar, inclusive, os ouvintes. É, exatamente. Sexta-feira, né? Sexta-feira, a gente vai fazer isso aí. Bom. Estreia. Manda aí, quem é que tá aí? Ai, sou eu! Ô, Zacaria! Ai, como que tá bonito, Porter! Obrigado, Zacaria. Tu viu essa roupa domingo, na TV? Não viu domingo? O terno é igual o Didi. Ai, sombrinha do Didi. Do Didi, passa vergonha perto dessa sombrinha. Tirou o cabide? Tirou o cabide do casaco, não? Tem que tirar. Tem que tirar. Claro, né, cara? Tem até tá o gancho, né, do cabide aparecendo ali, meu. Muito bom. Lembra do David Byrne, do Talking Heads? Claro. É isso aí, ó. Não vou mais com essa. Não, vai. Tá bom, tá bonito. Chega falando assim, ó, piscite! Lá no, na frente. Ô, outra poltrona! Piscite! Charadinha, né? O que aconteceu na luta entre uma manicure e um dentista? A manicure e o dentista. Unha e dente. Olho por unha por dente. Eles lutaram com unhas e dentes. Lutaram com unhas e dentes. Vai entender, começou aqui agora. O que é um pontinho vermelho da televisão? É um Red Tube. E a Red Globo? Red Globo! Até panta poder dois, né? Porque a Coca-Cola e a Fanta se dão muito bem. A Coca-Cola é da mesma empresa, né? Mesmo. Não. Porque se a Fanta quebra, a Coca-Cola! Ah, boa essa aí. E agora, essa aqui é muito nova, essa última aqui. É do Dedé? Eu tô impressionado com essa última, de tão nova que é. É do Dedé? É do Dedé. Barbaridade. O que o Tomate foi fazer no banco? Tomate. Foi tirar o extrato. Foi tirar o extrato. Aê, boa! Muito nova essa. Muito boa essa, hein? Muito sensacional. Boa. E a balada do Pretinho, boa. Maurício? Quando? Sábado? Ele tá tentando botar um som ali. O que, que é que tá tentando botar, Maurício? Pandeiro. É do Se Beber no Caso 2. Tá, bota o Classic. Um, né? Não tem o Classic. Ele não fala Classic, cara. Classic. Ele fala 12 vezes. Ó. Essa aqui é clássica também, ó. Hey, guys. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Rancho Mariano, sábado agora no Rancho Balada Mariano. Do Pretinho na loucura universitária de Balneário Camboriú. Nossa. Saiu o DVD ao vivo no opinião da banda Rosa Tatuada. Que horas volta? Como assim, que horas volta? Saiu, cara. Tá, Maurício, saiu, cara. Tá nas lojas daí, já. Tira daí, faz tá barulho. Nas lojas já o DVD da Rosa Tatuada. Legal, eles mandaram pra mim. Mandaram pra todos nós, não foi só pra ti. Piangeli. Legal, cara. Mas o que interessa é que chegou na tua mão. Sim, eu gosto muito dessas variações, hein? Variações sobre o mesmo tema. No caso, o teu Maurício descobriu que Piangos. O Maurício descobriu o som no iPhone dele. Fica péssimo no ar. Muito legal, Maurício, toca pinça, né? É muito ruim de ouvir no ar, né? Que a gente tá com o fone aqui bombando no ouvido do cara que tá no carro, no meio do trânsito e tal. Maurício, vai ser um pouco ano passado, comprou agora um iPhone. Manda uma aí, Potter. Contar uma piada, né? Piada do Potter! Apoio! Casa de Umbanda, Exu Pachana e Exu Papau! Você mais gostou? Tu gostou mais de qual, assim, mano? Qual Exu tu gostou mais? Não precisamos saber, deixa vai, assim. Vai daí, Maurício. Não, é o Potter. Essa Maru. Fala é minha, aliás. Fica bêbado, te ajudar. Vamos falar a verdade, a gente tá bebendo aqui, gente. Não, estamos bebendo nada, festa. Pô. Eu tô tomando café. Com vodka. Com vodka. Nós estamos bebendo e cantando. Who let the dogs out? E a maloira parada em frente ao edifício repete sem parar. 3 quartos, 2 banheiros, sala e cozinha. 3 quartos, 2 banheiros, sala e cozinha. Olha. 3 quartos, 2 banheiros, sala e cozinha. 3 quartos, 2 banheiros, sala e cozinha. E o porteiro veio àquela situação e pergunta: a senhora tá precisando de alguma ajuda? Ai, é que meu marido pediu que eu decorasse o apartamento. Ah, meu Deus do céu. Não. E aí, Jerimon? O casal foi a uma fazenda e viu um casal de porco acasalhando. Acasalhando. Casal de porco acasalhando a linguiça. Vocês já viram um casal de porco? É uma gritaria. Como é que tu sabe, Pedrão? Tem, não sei. Cria porquinho. Muito boa. E aí ela diz pro cara, viu, amor? Assim que tem que ser, olha como a porquinha tá feliz. Porquinha. E o cara diz, ah, besteira, Vânia. Vânia. Eu quero uma mulher com W assim como Vânia. Aí ele segue mais à frente e vira um casal de touro e vaca acasalando. E aí o marido diz, viu, Vânia? É assim que eu sou agressivo, assim que é bom no amor, Vânia. É, mas olha que ele tá carregando ali. Ele chamou... A gente já tem que mandar um abraço, eu não posso deixar de esquecer mandar claro, esse abraço. Claro, Samara, fala aí pra quem. Meus amigos lá do Bar do Pingo, de Santa Maria. Aonde? Bar do Pingo, clássico. Bar do Pingo. Pô, clássico. Tem que mandar abraço clássico também aqui. Manda abraço, Pia, Gitor. Abraço pro Xandão lá do Joaquim, que estivemos ontem. Pro Jorge e pro Guilherme da Fevale, que vieram aí, estão fazendo um trabalho sobre jornalismo. Pô, cara, tem os caras fazendo um documentário sobre o Pretinho Básico em Santa Catarina, tu acredita, velho? Ah, mesmo. Documentário de 30 minutos sobre o Pretinho Básico. Pô, vai faltar conteúdo. Vai. E o Patrick que faz design lá na URGS. E Patrick. Bob Esponja! Bob Esponja! Ei, Patrick! Faz a semana! O cara é bom, o cara é um monstro, velho! Demais! Ô, Betânia! 90 quem me chamou? Fui eu, Betânia, eu te amei, tá na hora aí, o Cid não tá, hoje é contigo, Salmo. Hoje eu quero trilha. Isso! Claro. Alexandre, nem preciso mais falar. O olhar, se comunica no olhar, né, Betânia? O olhar. Hoje não tem improvisação. Hoje é Carlos Drummond de Andrade. Sensacional! É a maior viagem que eu já escutei, que eu já li, que eu já reli, que eu já vivi. Vai, meu, vai. A língua lambe as pétalas vermelhas da rosa. A língua lavra certo oculto botão. Me dá um medinho quando tu olha desse jeito, cara. Botão. A língua lambe o botão. E vai tecendo variações, meu Deus. E vai tecendo variações de leves ritmos. E lambe, lambe longa, lambe lenta, a licorina grota cabeluda. E quanto mais lambente, mais ativa, atinge o céu do céu. Isso é Carlos Drummond de Andrade? Entre gemidos, tá entre gritos, batidos e rugidos de leões na floresta enfurecidos. É Marta Medeiros isso aí. Muito bom, hein, ô Betânia? Muito maravilhoso. Parabéns, maravilhoso, demais. Arnaldo de Jabor. Muito bem, 7 da noite, era isso. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Pode não entender o que era. Pode não entender o que era. Às 13 horas, muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo Pretinho Básico. Até aqui viemos com telefonia Big da Milena, moda está nas ruas. Quem tiver ouvindo o Discorama pela internet, aliás, quem tiver ouvindo Atlântida pela internet, segue agora com o Discorama. Obrigado, boa noite, tchau.